aqui. Música boa não tem idade. Puxa vida, tô procurando há horas e não acho um rádio decente. Peraí. Agora sim. Ah, claro. Saudade não tem idade. Yesterday. Agora você ouve as músicas que marcaram os anos 90. A boa nova é a sua rádio. A sua rádio. Band, bom dia. Band, bom dia. Onda da manhã. É a sua onda da manhã. A melhor rádio da internet, tocando o que você gosta de ouvir e curta o melhor da música. Feita pra você. Alô amigos, bom dia. Bem-vindos à Onda da Manhã. Estavam com saudades, verdade? Nós somos assim, fazemos uma rádio aberta, sem segredos. E as saudades também eram nossas. Mais precisamente, eram minhas. Porque não fazer rádio é a mesma coisa que um comboio parado na estação. Comboio parado não segue viagem. Esta é a sua Onda da Manhã. Pelos vistos, e segundo dizem as más línguas, no bom sentido, líder de audiências. Parabéns, boa nova. Onda da Manhã. Aquele abraço para todos os meus amigos. E quem vos fala é também um amigo. Onda da Manhã, totalmente diferente, com outros moldes, tentando chegar até si da melhor forma, para que você tenha um dia feliz. Muito ritmo e muita diferença. Onda da Manhã. A sua música toca aqui. I'm

discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata senza fiato, l'ho lasciata con le braccia mi è castata. Era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e mi ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Vale idea, vedi che lei non ci sta. Che idea? Vale idea, maliziosa massa trattenera, vada un super uno, un po' come te. E poi che avresti di speciale, che in un altro no non c'è. Che idea? Vale idea, non vedi che lei non ci sta. Che idea? Vale idea. Lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, l'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ha chiappata, l'ho frullata e mi ha fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa massa trattenera, vada un super bullo, un po' come te. E poi che avresti di speciale, che in un altro no non c'è. Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Onda da Manhã. Aqui estamos nós, uma vez mais, a fazer-vos companhia. Agarre o seu dia por dentro, porque nós vamos lhe dando um movimento. Um grande abraço para Arganil Góis, Lausanne, Ceia, Gouveia, Coimbra, Penacova, Aveiro, Costa Nova, Tondela, Figueira da Foz, tantas mais, tantas. Um grande abraço fraterno deste vosso amigo Luís Fonseca, que vos cumprimenta e vos deseja um dia muito e muito feliz. Também não podemos esquecer as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. França, Alemanha, Luxemburgo, Itália, Canadá, Estados Unidos da América, Inglaterra, Brasil, Angola e Moçambique. Tudo gente boa, tudo gente linda.

saudade. Onda da Manhã. Às quintas e com repetição aos sábados, nós fazemos a diferença. Onda da Manhã.

e também o novo programa que tu tens, Fados de Lisboa. Para além dos de Coimbra, realmente tentas-me que eu ponha aqui um jingle. Posso pôr? Quando o meu querido ouvinte ouvir isto, não se esqueça do José Conde. Exatamente, é aquela máquina. Parabéns, José Conde. Também vai um grande abraço para a Marta Correia, o Vítor Costa, o Albino José, o José Conde, a Natália Novaes, o José Alves, o João Ferreira, a Rita Moraes, o Rui Rosa, o Armando Neto, o Pedro Oliveira, o António Dias, o Vítor Silva, o Vítor Neves, enfim, toda essa vasta equipe de profissionais que trabalham na Boa Nova. Para todos eles, o meu abraço sincero. E já agora gostaria de acrescentar aqui algo que eu ouvi numa rádio, mais precisamente na Rádio Comercial, que também é líder de audiência, aliás, líder de audiência nacional. E não podia deixar de ser, mais uma vez tiro o chapéu, a Vasco Palmeirinho e a sua equipa. Tenho a honra de vos apresentar a última composição de Vasco Palmeirinho. Apetece-me tirar o microfone de uma mão para a outra. Vamos a isto. Eu tenho dois cachorros, mas não posso ter mais. Ministra Assunção impôs limites de animais e um terceiro canito deixar-me ia tão feliz. Mas Ministra Assunção não me deixa ter mais Bobby. E também tenho um chihuahua que parece o Niki Lauda. Se arranjar mais um cachorro, eu vou ter que disfarçá-lo. Vai aprender a andar a trote e a relinchar como um cavalo. Agora todos juntos! Eu tenho dois cachorros. É assim mesmo, banda! Mas não posso ter mais. Excelente! A Ministra Assunção impôs limites de animais. É canito, é? E um terceiro canito deixar-me ia tão feliz. Só gente! Mas Ministra Assunção, o quê? Não me deixas ser mais Bobby. Gado vacum. É, pá, adoro. Já pensei ter uma vaca, mas não seria nada fantástico apanhar quilos de bosta com um saquinho de plástico. Olha o final. Eu tenho dois cachorros. Ah, tenho sim, senhor. Mas não posso ter mais. Porquê? A Ministra Assunção impôs limites de animais. Deixa ter mais Bobby. Realmente só podia ser do Vasco Palmeirinho. Onda da Manhã 100.2 na Boa Nova. Vertiginosamente caminhamos para o final.

e continuação de um dia bom. Até sempre, amigos, e até à próxima.